Espera só um instantinho pegar. Para de comer, Felipe, porra. Pô, tô comendo hamburgão aqui, peraí. Tá na arica, hein? Tá foda, cara. A mulher voltou pro Rio, eu tô literalmente a pão e água. Eu tô comendo bisnaguinha e uma garrafinha de água mineral. Nossa. Bisnaguinha pura, né? Bisnaguinha pura. Ai, seu peão. Foda que ela, a bisnaguinha com água, ela gruda no... Deve ser meu ventilador. Não, ela gruda, não. Ela gruda em cima do dente, assim, não tem? Gruda na gengiva, cara. É. A língua dental. Começar o podcast, gente! Ô, Chipsy! Eu não sei evitar, que merda! Agora, Rodney, hipnotiza uma galinha aí pra gente ver. É, hipnotiza. Cara, o truque do Gugu hipnotizando a galinha era tenso, cara. É o talento dele da televisão, é esse. Ele fez esse truque umas 50 mil vezes, né? Quando a irmã dele ganhou um programa na Bandeirantes, ele foi lá no primeiro programa e hipnotizou uma galinha. Ele fez isso no Passo Repassa, ele fez isso em tudo, cara. Viva a noite, direto. É foda, cara. E chega, vamos, calem a boca, porque vai começar o podcast MDM, podcast mais safado da internet. E hoje, na mesa, nós estamos aqui com o Réu. O Réu. Nerd Reverso, quem é Nerd Reverso? Quem? Nós temos o Rodrigo Kemi. Olha, gente! Nós temos o Corto. Oi, galerinha. Oi, da alegria. E eu, o Change, nós estamos aqui para assinar o funeral do senhor Steven Spielberg, porque a gente vai fazer um podcast todo sobre ele, que a gente vai comemorar o aniversário de 65 anos, que foi realizado em 18 de dezembro. MDM sempre na vanguarda! No podcast de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira do Steven Spielberg e a gente vai passar um pouquinho pelos melhores filmes da carreira, os mais, que mais marcaram, né? Porque bem ou mal o Spielberg está presente aí na vida de todo mundo desde a infância, mesmo dos velhacos, Elle e Rodney, certo? Velhaco é o seu passado azul. E, Rodney, já que você começou a falar, cara, lembra um pouquinho de um dos filmes do Spielberg, que puta merda, foi um grande marco na tua vida. Ah, puta, Tubarão, velho. Tubarão. Tubarão, cara, eu quando assisti, cara, eu fiquei com medo de ter tubarão debaixo da minha cama, cara, quando eu era pequeno. Você viu no cinema? Eu não, eu vi na televisão, minha mãe, né? Que vi no cinema. Embaixo da sua cama, em BH, onde não tem nem mar. É, mas tem uma piscina ali, né, cara? Eu vi no cinema, naquelas sessões reprise, né? Nostalgia. Matinê, não, aí depois eu vi no cinema também. E quantos anos vocês tinham quando viram o Tubarão? Ah, eu vi isso no início dos anos 80, eu devia ter acho que uns 10 anos. Acho que o Tubarão é de 79, não é não? 75. 75, né? Então, de 75 eu tinha um ano de idade. É, Tubarão é considerado o primeiro blockbuster. Eu fiquei tenso quando eu vi o Tubarão pela primeira vez. Eu também era muito novinho, tava passando na TV e tal, era lá na casa de Itaipuaçu, de um tio meu, que tava todo mundo lá. Aí começou a noite, cara, e pra eu dormir esse dia... E tinha uma piscina, né, na casa dele. O legal de você ir pra Itaipuaçu, lá na casa do meu tio, é porque tinha uma piscina lá. E depois do Tubarão, cara, pra eu entrar naquela porra daquela piscina. Não entrava nem a pau, cara. Não tem como você entrar, não, cara. E eu ficava desenhando tubarão pra tu quanto é lá, tubarão mastigando gente, o tubarão pulando em cima do... faltando em cima do barco. Imagina a professora do Rodney, sei lá, chamando sua mãe, sei lá, pro colégio. Olha aqui os desenhos do seu filho. Todo mundo desenhando um negocinho, você desenhando o tubarão cortando a cabeça da pessoa. Rolou de verdade, cara. Minha mãe foi chamada no colégio, cara. Estudava na época aqui no Pitágoras. Não, mentira, no Pitágoras não, no Afonso Pena. A orientadora, né, olhou meus desenhos assim e tal. Leva esse bilhete pra sua mãe. Aí cheguei lá em casa, entreguei o bilhete pra minha mãe, nem vi. Aí saí correndo, fui brincar e então, tal, não sei o quê. Aí minha mãe vai lá no quintal e me... Vem cá, menino! Que porra é essa aqui do... ser chamada lá no seu colégio? Pô, mas eu tô sabendo de nada não. O que você já aprontou? Pô, eu não fiz nada não. Eu fiquei de castigo sem saber o que eu tinha feito também, né? Cheguei lá, no dia seguinte, aí a orientadora falou com a minha mãe que eu tava desenhando umas coisas muito esquisitas, muito mórbidas. Garoto do demônio. É, que isso podia influenciar os outros meninos, que era pra eu ter um acompanhamento psicológico. Pronto, agora eu sou doido. Você explica muita coisa, hein, Rodney? É. Mas o Hel, e você, Hel? Que filme aí do Spielberg que mais marcou? Cara, mais marcou, não. Não vou falar dos que todo mundo vai falar aí, tipo Indiana Jones... É, mas o Contatos Imediatos, cara, Terceiro Grau, acho que foi o primeiro filme assim que eu fiquei tenso pra caralho, apesar de que os alienígenas eram bons no filme, né? Mas é um filme que te deixa assim, né, cara? Meio pouco na mão, assim, você não sabe... Foi nesse filme que a gente falou dele em um podcast e nego reclamou de spoiler? Cara, não sei. Foi. Tipo, 1977 o filme, nego reclamando de spoiler, cara. Foi aí que foi no Contatos Imediatos de Terceiro Grau que o Spielberg concorreu pela primeira vez como melhor diretor, né? É o que tá aí na Wikipedia? É o que está aqui na Wikipedia. Então é. Ele achava que ia ser concorrer ao Tubarão, aí mandou uma equipe de TV filmar ele enquanto assistiam os indicados. E ele foi indicado. Fail total, né? Mas, o Real, por que você se lembra do Contatos, cara? Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um filme assim que era de suspense, né, na verdade. Era um filme que te deixava tenso o tempo todo, a história, né, aquela coisa que vai te envolvendo, aquela trama, né, você não sabe direito o que tá acontecendo. O som característico, né, dos alienígenas, né. Os caras lá pirando, indo atrás dos sinais, né, dos alienígenas. Eu acho que pra esse filme ser perfeito, só se os alienígenas começassem a matar as pessoas no final. Apesar de que eu garanto que tem pouca gente, poucos leitores do MDM que conhecem isso, né? Eu acho que de filmes sobre esse tema, né, de contatos imediatos, eu acho que esse é o mais foda, assim, cara. É, ele sempre esteve envolvido nessa coisa de alienígenas, né? Ele só não devia ter curtido isso no último Indiana Jones. A ideia foi do George Lucas, não foi dele. Não, pois é, mas eu já até comentei isso no podcast com vocês, né? Que o Lucas falou, não, eles não são espaciais, eles são extradimensionais. Cara, então, o Spielberg que joga esse migué, fala, não, a história é sempre do George Lucas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só dirijo, a história é dele, reclame com ele. É. Pô, era muito fácil ele falar, George Lucas, numa boa, essa história eu não vou dirigir. Pronto, acabou. É, ué. Cara, mas sei lá, né? Deve ser aquele teu amigo de longa data. Assim, quantos anos eles são amigos, sacou? Então, change então, cara. Era muito mais fácil você falar, velho, numa boa, tá uma merda, cara. Pronto. Sei lá. Mas sabe, se todo mundo tem aquele amigo que não aceita crítica, sacou? Aí tirando o Bugman. Aquele cara que, tipo, você sabe, tá bom, vai. Aí você acaba aceitando pra não ter que, senão o cara vai ficar encher o saco, vai reclamar e tal. Então, tá, vamos lá, vai. Ah, vai, então vamos, né? Mas, Nerd Reverso, e você? Que filme aí você se lembra do Spielberg? Eu já tava vendo aqui na Wikipedia, né? Grande Wikipedia. Que assim, além dos muitos filmes que ele dirigiu, né? Tem mais uma porrada que ele produziu, né? E tem, pô, grandes filmes, pelo menos da minha infância, que foram produzidos por ele. Então, assim, como ele dirigindo, acho que o mais foda, que de imediato, é o Caçadores da Arca Perdida. Esse filme é foda, cara. Começando a trilogia Indiana Jones. Mas eu queria citar também, em termos de produção, que ele produziu o Goonies, cara, que é foda, é o clássico. Eu acabei de ver a coisa mais doida de toda a minha vida. Primeiro vai ter que dançar a lambada. Corta essa. Dança. Corta essa. Dança. Pois é, você falou do Caçadores da Arca Perdida, cara, porque tem leitores que eles não entendem a nossa implicância com o novo filme do Indiana Jones, assim. Esses leitores provavelmente não viram Caçadores da Arca Perdida, assim, Não viram nenhum deles, cara, nenhum desses filmes. É, vejam antes, assim, vejam, tipo, tentem imaginar isso na época que saiu e tudo, e comparem, não há nem comparação, assim. Acho que nem precisa, Tindy, eu acho que Caçadores da Arca Perdida, os três primeiros filmes do Indiana Jones... É que são muito legais, né, cara? São muito bons até hoje, é aqueles filmes atemporais, assim, né? Cara, outro dia eu tava assistindo aqui, eu comprei aquele box com a trilogia, mais os extras, né? Então vem quatro DVDs. Aí eu comprei, cara, e assisti. Muito bom, porque não envelhece. A história é atual, tem sempre, né, velho? Todos os três filmes. E o terceiro é mais legal por causa do Sean Connery, né, velho? Ambos os três filmes são muito bons. Ambos os três filmes são muito bons. Mas bem lembrado, né, Javerso? Então você lembrou aí do Caçadores de que mais? Do Goonies, cara. Do Goonies. Cara, você reparou que tudo que tem a mão do Spielberg tem mais ou menos aquele... Você consegue ver quando o filme tem o dedo dele, assim? Tipo, que é aquela coisa bem divertida e tal, aquela até com um pouquinho inocente, isso... Você repara, você viu o Super 8, Nerd Reverso? Assisti ontem, cara. Não vi. Cara, ele tem uma pegada de Goonies tão legal assim, sabe? É um filme, não é aquela coisa, ai meu Deus, que filmaço, não sei o quê. Mas é divertido pra cacete, ele tem aquela pegada divertida dos Goonies. Vale a pena você dar uma conferida, gastar uns minutos aí com esse filme. Ô pessoal, me deixa entrar! Otário à vista. Corto, se você é viado, você não fala nada. Pronto, viado. Alô, tá vendo? Fala, ô amigão, e aí? Diz aí, qual foi o filme do Spielberg que você gosta? Pegando o que o Nerd Reverso falou, se fosse pegar tudo que ele produziu, como Gremlin, De Volta pro Futuro, aquele do Sherlock... Fala um, por favor, sem queimar a pauta, tá? Eu acho que o que eu mais gosto é O Tubarão e A Lista de Schindler. São os dois que eu mais gosto. Como já falaram do Tubarão, falando da Lista de Schindler, que eu, na época, não sabia que o Spielberg também dirigia drama, né? Acho que foi o primeiro filme, assim, sobre o nazismo, o holocausto, que eu assisti. E eu lembro que na época tinha fila pro cinema, as pessoas comentavam muito sobre o filme, que era em preto e branco, e todo mundo na época não se pensava em fazer muito isso. Posso as confessar? Meio que, você odiou a Lista de Schindler? Eu fui preto duas vezes assistir a Lista de Schindler e dormi as duas vezes. Ah, mas depende, né, cara? Pô, você chato pra caralho, velho. Ah, não, mas é um filme, assim, dormível, assim, realmente. Dormível. Foi aí que ele também ganhou Oscar, né, com a Lista. Ah, é, ele ganhou todos. Achei que tinha sido com o Resgate do Soldado Ryan que ele ganhou de melhor diretor, mas ele já tinha... Não, ele ganhou com a... Resgate Ryan. Já dizia o idiota do Change, né? Resgate. Superestimado. Eu acho a Lista muito bacana, assim, aquele negócio de filmar em preto e branco, mas tinha uma menininha de vermelho. Acho que todo mundo lembra disso. É a única cor do filme, é o vestido da menininha de vermelho, que é uma figurante. É legal que você vê ela viva, depois você vê na pilha de mortos lá o vestido. É, exatamente. Exatamente. Isso foi muito bem sacado. Muito cruel, assim. Você vê a cara do Liam Neeson olhando desesperado para aquelas pessoas que estão mortas, mas pensando, a gente não conhece aquelas pessoas, mas aí você vê o vermelho virando preto e branco conforme o corpo da menina vai queimando com o vestido e você reconhece ela. Então foi uma forma dele criar uma conexão. Olha pra mim. Você dormiu nessa parte, né? Olha? Você não sabia que a menininha do vestido vermelho morria. Porto. Mas você não entendeu, cara. Ela não morreu, ela foi pro mundo das fadas. É. Mas o Corto, você viu no cinema? Não, eu vi na TV. Eu lembro que o SBT fez uma maior promoção pra passar esse filme na época. Botava velas anunciando A Lista de Schindler. É. Cine Belas Artes. Não, esse filme custou ao SBT R$1 milhão de reais. Sim, fazia. Quando eles passavam esses filmes longos em 2 dias, lembra? Passava metade um dia e metade no outro dia. É, isso era o clássico desse. O Titanic a Globo passou em 2 dias, não foi não? Foi. A primeira vez que passou em 2 dias. Não, o SBT passava em 2 dias, foi o Pássaros Feridos. Ah, eu já não sei. Não, Pássaros Feridos é uma minissérie, era pô. É série, né? Foi longa, caralho. Mas o Silvio Santos dizia que era novela. Era, o SBT passava Friends em dias e diferentes. E você vai acreditar nas coisas que eu falo? Corta essa! Eu vou lembrar de um filme aqui que me deixou louco pela primeira vez que eu vi, que foi o Parque dos Dinossauros. Cara, que filmaço, cara. E é aquela coisa, acho que é um dos únicos filmes que tem efeitos digitais e que não fica velho, cara. Não fica velho, você vê? O Réu já falou sobre isso até uma vez, né? A gente não tem a comparação do dinossauro, né? Não tem a referência. Mas a movimentação, entendeu? Porque ele mostra muito, muito pouco do... Olha só, esse filme foi em 93. Pensa em... Você lembra do Aliens 3, Aliens 2, que foi o Alien 3 que teve o Alien digital? O cara tá careca? Foi o Alien 3. Cara, você se lembra. Você lembra do Alien digital, cara? Você se lembra a coisa mais vergonhosa do mundo? Foi aquele Alien digital. E ainda na versão remasterizada ainda tá pior ainda. Isso a gente tá falando em 1993, que o cara lançou Jurassic Park. E a direção é muito bem feita, entendeu? Porque o bicho é digital, a gente não tem referência do bicho, ok, que seja. Mas a movimentação, tipo, a passagem do bicho digital pro bicho mecatrônico, assim, essas nuances, tipo, O Tiranossauro, aquela cena toda do Tiranossauro, a maioria das vezes é mecatrônico. Ele mostra uma ou outra coisa, tipo... ele mostra uma ou outra coisa, é muito pensado. Mas nisso ele sempre foi muito esperto, né? Até a gente tava falando do Indiana Jones antes, né? O Indiana Jones também fazia muito isso, né? Usava o mecatrônico, usava animação, né? Para aqueles efeitos de fogo, de espírito, de coisa assim, né? Ele ia misturando para que exatamente... Não ficava aquela preguiça, né? Hoje em dia você vê muito isso, né? A preguiça do digital, né? Ah, faz tudo em computação gráfica que é mais fácil. Ele é muito cuidadoso. Eu me lembro, cara, que eu devia ter o quê? Uns 12 anos, assim, e tava na época que eu era maluco por dinossauro. Toda criança teve a época do dinossauro, né? Aí tinha aquele chocolate surpresa, sabe qual é? Ah, que tinha uma figurinha, uma figurinha, né? Exatamente, dos dinossauros. Eu não comia chocolate, eu nunca comi chocolate. Mas eu comprava só pra ter a figurinha, assim. E eu me... jogava fora o chocolate. É, jogava. Tipo, não dava pra criancinha morrendo de fome. Jogava no lixo, na frente dela. Eu nunca me esqueço da cena, porque minha mãe me mandou sentar no cinema. Foi quando o Dr. Grant, ele via o Brontossauro não existe mais, é o Brachiosauro, né? Outro dia, meu sobrinho de 4 anos estava me dando uma aula de geologia. Te corrigindo, né? Ele chegou, tio, desenha um dinossauro pra mim. Tá, vou desenhar o Brontossauro. Ele, Brontossauro não existe mais, é Brachiosauro. Eu falei, tá bom. Aí, aquela cena que o Dr. Grant vê o Brachiosauro levantando pra comer a folha da palmeira, sabe qual é? Que a primeira vez que ele viu. Cara, eu levantei da cadeira porque eu me senti como se fosse o Dr. Grant lá, entendeu? Eu levantei na cadeira tipo, pra acompanhar. Essa cena é foda, cara. Você era muito mané mesmo, né, cara? Eu ainda se bobear, eu faço isso ainda hoje. Se eu tivesse de um no cinema, eu tinha dado um pescotado. Senta aí, filho da puta. Tinha dado um chute nas costas. Levava cadeirada de cinema nas costas. Pô, cara, mas esse filme é muito foda, cara. Eu gosto demais, assim. É um filme que eu vi de novo. Esse ano tava passando um desses canais HD aqui da TVA e tal. E vale, cara, é muito legal o filme. E muito... Esses dias passou na Record, em 42 minutos passou o filme. Cara, eles retalham sem dó, cara, o filme. Sem dó, velho. Perde até o sentido o filme. Tem uma hora que eles estão fazendo uma coisa e de repente já corta, já estão fazendo outra. E eles cortam todas as mortes do filme. É porque eles acham que o público é muito inteligente, já viu muito filme, então vamos passar só as partes legais. O resto você já. Uma vez na Record, em 8 minutos, eu vi 4 episódios do Pica-Pau. 8 minutos! Eles cortaram o Pica-Pau, cara! Como assim? Não, às vezes eles juntam, né, um desenho com outro. Sim. O SBT fazia isso, misturava os desenhos, assim. Cara, mas assim, é ridículo que eles cortavam tudo, aí meio que cortava o final, começava um outro desenho do Pica-Pau completamente diferente. Filhos da puta, cara. Pelo que eu assisti ontem, cara, eu achei muito bom, apesar da produção ser dele, né? Mas você vê que tem um toque do dedo Spielberg. Olha o elogio, né? Eu achei muito bom, apesar da produção ser dele. Você vê porque o Spielberg, ele tem um negócio com criança, ele sabe explorar bem o lado infantil da coisa, né? Ah, isso é verdade. Você vê, por exemplo, a direção do J.J. Abrams, né? Mas você vê que com certeza tem um dedo do Spielberg quando tem a cena da menina com o menininho lá, o principal, no quarto, quando os dois estão no quarto lá, e o menininho fica todo desconcertado com a menina no quarto, aí começa a rolar o filme da mãe dele. Pô, você se emociona, porque o Spielberg, ele consegue fazer você se emocionar com o jeito infantil da criança ali naquele momento. O Rodney me lembrou que o Spielberg revelou um ator que na época era criança ainda, foi o Christian Bale no Império do Sol. É verdade, Império do Sol também é um filme foda. Ele dirige muito bem criança, isso é verdade. Sim, né? Sim, ele consegue. Ah, mas o Christian Bale é um ator foda desde... Ele é o Batman, gente. Até naquele filme horrível, aquele... Todo mundo fala que é ótimo, aquele Equilibrium. É verdade, eu vi. Aquele filme é horrível, cara. Todo mundo fala tão bem desse filme, eu fui ver. Ele é o único cara que interpreta realmente sem emoção. Ele vai usando a emoção. Os outros não, eles estão com raiva ou são maus. É, pois é. Os outros que vivem, né, na sociedade sem emoção, todos têm emoção. Então você tá dizendo que não é que o Christian Bale seja tão bom, que ele só contracena com gente muito ruim. Até que tinha gente boa, o Sean Bean tava no Equilibrium, né? Ele não é um ator ruim, mas sei lá, cara, acho que não foram muito na... Não entenderam muito a proposta do filme. Pode ser, mas bem lembrado, Rodney, essa coisa mesmo do Spielberg, ele sabe dirigir criança, né? O que é difícil pra cacete, assim, sem deixar uma coisa artificial, né? Em tanto compensação, que... o George Lucas, né? Sabe que... O Lucas, a Natalie Portman pode atuar mal. Ah, mas ela... Ah, cara, mas ela tá cagando, né? aquele gurizinho lá, que, o Jake Lloyd lá, que fez o... Você viu, né, que ele se traumatizou com o cinema. Ele nunca mais atuou. Mas ele falou, né? Ele falou. É. Ele nunca mais queria... Jake Lloyd de que filme? Fazer um filme... É o gurizinho do Ameaça Fantasma. Ah, tá. Sei. Ah, o guri, achei que era o Hayden Christensen, porque ele também falou que ia largar o cinema, mas depois se arrependeu. Esse era o que podia ter largado também. Ele precisava ter aparecido, né? Exatamente. Mas o Hel, lembra de outro filme aí dele? Eu vou lembrar de um que foi produção dele, na verdade. Não, acho que ele não é produtor, não. Não, no Wikipedia não tá falando que ele foi produtor. Não, mas ele é produtor, sim, que é Os Irmãos Cara de Pau, porra. Eu acho que ele é produtor. Porra, que filmaço, cara, que filmaço. E engraçado que esse filme, na verdade, ele usou os mesmos atores que fizeram o 1941, né? Que aquela comédia dele de guerra, né? Que foi um puta de um fracasso, né? Que era o Dan Aykroyd e o John Belushi. E aí, eu acho que meio que pra falou, ô, galera, desculpa aí, né? Ter botado vocês naquela roubada, mas... Tem um filme legal aqui agora, pra vocês. E aí jogou os caras nos Irmãos Cara de Pau, né? E eu acho que a direção era do John Landis, né? O John Landis, Robert Zemeckis, né? Que eram dois diretores, digamos assim, cupinchas, né? Do Spielberg, né? Sim. Landis é o do... Homem Americano em Londres. Homem Americano em Londres, né? Mas, cara, os Irmãos Cara de Pau... Eu tô até olhando aqui porque eu tenho um pôster desse filme aqui na minha sala. Pô, é do caralho, cara, esse filme. É um dos meus filmes preferidos. E uma coisa que eu não sabia... É que o Spielberg... Mas esse filme não é do... O Spielberg não trabalhou nesse filme, cara. Ele trabalhou sim. Ele foi ator do filme. Tá aqui. Ah, ele foi ator, mas ele não foi produtor, diretor, nem nada. Ele faz um funcionário do filme. Segundo a Wikipedia. Pô, mas você sabe a história dos Irmãos Cara de Pau, cara? O Dan Aykroyd, ele... Era da época, todo mundo era do Saturday Night Live, né? Sim, em Portugal se chama O Dueto da Corda. Ah, caô isso. Mentira. Sério? Nossa. Aí o Dan Aykroyd, né? Ele era um cara que gostava muito de blues, né? Então ele depois ele construiu perto do Saturday Night Live, do lugar onde era filmado, ele construiu um barzinho, colocou um monte de instrumentos, assim, que o pessoal todo mundo saía do Saturday Night Live, ia pra lá e ficava tocando blues. Aí foi o John Belushi, né, também, ele, pô, me explica mais, qual é que ele não conhecia blues, aí o Dan Aykroyd começou a mostrar pra ele, aí ele começou a ficar viciado, né, aquela coisa, comprava todos os LPs de blues, aí até que ele falou, pô, vamos criar os Blues Brothers, aí eles criaram um quadro do Saturday Night Live, e aí... fizeram um filme, que o filme, cara, é surreal aquele filme, né? Tem a parte dos nazistas, cara, é do caralho esse filme, mas ele só trabalhou como ator, real, ele não fez nada demais nesse filme. Mas bem lembrado, sempre vale. Falado daquele, pô, esse filme também é foda, cara, e pouca gente lembra dele, que é o Enigma da Pirâmide, que é o filme sobre o Sherlock Holmes. Jones, né? É, adolescente, é. O jovem Sherlock Holmes. Pô, esse filme é muito legal, cara, e eu acho que foi a primeira vez também que eles usaram efeitos digitais num filme. É, não sei se vocês lembram na parte ele fica sob efeito de um gás, aí ele vê um vitral, que era um cavaleiro medieval num vitral, ganhar vida e aí ele luta espada com esse cavaleiro. E ele era todo poligonal, assim, tal, mas era legal que como ele era de vidro, na verdade, né, casou bem a ideia, cara. É, esse filme é mó velhão, de que ano que é esse filme, cara? Nos anos 80, cara. 85 aqui, ó. É, ó. 85 esse filme. Disseram que poderia se fazer uma série do jovem Sherlock Holmes, assim como teve do jovem Indiana Jones, mas parece que não vingou a ideia. Vocês lembram desse filme? Você lembra, Tindy, desse filme? Passava direto na Globo. Cara, eu vou confessar que eu não estava prestando atenção no que vocês estavam falando. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Tá bom, desculpa, tá? Nerd Reverso, você. Diga. Porra! Diga. Mais me diz a receita do hambúrguer caseiro que você faz aí, vai. Primeiro você amassa bem a carne. Que é o quê? Outro filme bom? Outro filme bom? Que é bacana? Outro que também é produzido por ele. É uma cilada para Roger Rabbit. Cara, esse filme é demais. Que é esse muito filme foda, é demais. A coisa de fazer homenagem aos desenhos, a mistura de personagem humano com o desenho, que ficou. Que até então era muito tosca e essa ficou muito boa. Pois é, esse filme é tão bom, né, Reverso, que eu comprei dois DVDs dele. Você comprou e esqueceu que tinha e comprou de novo. Pra assistir aos dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É porque também custava R$9,90 na loja americana. Pô, cara, mas esse é um dos meus filmes preferidos também. Tem um pôster dele aqui. E aquela coisa, né, porque o Spielberg, ele sempre foi muito fã de desenhos animados, né? Pô, ele criou o que aí? Ele criou o Tiny Toons, né, o Freakazoid, Animaniacs. Pink o Cérebro, né? Ele criou essa coisa toda, assim. E são todos eles muito engraçados. E o A Cilada para Roger Rabbit, ele tem todos o Tiny Toons, Animaniacs, eles usavam todas essas piadas do Cilada para o Roger Rabbit, que era grande homenagem àqueles desenhos do Looney Tunes lá dos anos 40, 50. E bem lembrado, assim, bem lembrado. E você cortou mais um. Eu queria citar um filme que na Wikipedia está dizendo que o Spielberg escreveu e produziu, mas eu sei que ele também dirigiu o filme. Foi o Poltergeist. É, ele fez pro Tobe Hooper dirigir, porque o Tobe Hooper tava no auge do sucesso, que ele tinha feito o Massacre da Serra Elétrica. Mas eles brigaram muito no set, e o Spielberg meio que pegou a parada pra ele e ele mesmo dirigiu. Tanto que você vê que tem coisas ali que é muito a cara do Spielberg. O filme é muito mais Spielberg do que Tobe Hooper. Nossa, que bonito, que bonito. É, Hell, tem mais... Pô, deixa o Corto terminar de falar. Eu pensei aí, que ele já tinha terminado. Desculpa. Cara, o filme era legal, cara. Eu tinha medo da TV fora do ar. É que hoje em dia não fica mais fora do ar. A TV fica... A tela preta. Azul, né? É, fica preta. E aparece quando... no signal. É, e quando eu era criança, não, ficava aquela TV assim... É, eu e também. Aí você ficava assim, olhando, né? E aí parece... às vezes você viu uma imagem ali no meio, cara, né? É, dizem que isso aí ficou assim porque o Zack Snyder, na época, era executivo de uma televisão, ele disse que era mais elegante se fizesse a imagem azul em vez do tela azul, né? Ai, puta merda, hein? Ah, é, tem que escutar isso mesmo? Brincadeira, hein? Vai. Brincadeira aí, bicho! Ô, louco, meu! Essa fera aí, meu! Olha, gente, muito triste esse comentário, muito triste. É, vamos seguir o podcast assim, cada um escolhe o apresentador e a gente fala assim até o final. Tá certo, tá valendo. Eu sou o Faustão, sou o Faustão. O louco, meu, o réu e o Steven Spielberg, meu. Essa fera aí, meu, que outro filme que você gosta? Me dá imagens agora! Fala, garoto! Fala, garoto! Tá certo. E o Corto, imita a Eliana, vai. É engraçado. Mais recente em termos, né? Que é o Prenda-me Se For Capaz, né? Sim, muito legal. Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio. Uma história verídica, né? Legal, sobre um cara que era muito safo. É um brasileiro, né? Como se um brasileiro tivesse nascido nos Estados Unidos. Lá o cara vira celebridade. Aqui em cada esquina você encontra uns 15 igual aquele cara, né? É. Pô, aquele filme é muito bom, cara. Muito, muito bem feito. Também, muito cara, você não saiu com vontade de fazer todas essas merdas, assim? Que ele fazia? Falsificando, né? Coisa. Saiu falsificando tudo, assim, cara. Eu queria muito. O Change, ele fica tão animado com o filme que quando ele assistiu Penetras Bom de Bico, ele falou pro Thales assim: Thales, não me convida pra sua festa de aniversário que eu vou... Eu vou invadir. É, não me convida pra essa festa de casamento, que eu vou invadir essa festa. Sabe que eu invadi um casamento aqui em São Paulo, né? Olha, invadi, tomei um uísque, dancei com todo mundo, só não consegui falar com a noiva. Mas vai sair, cara. Melhor assim, a dica é: eu fiz isso porque eu tava bebaço, né? Aí eu fiquei lembrando desse filme. Olha que baixa renda, eu tava saindo, eu tinha uma reunião lá no trabalho, então eu tava arrumadinho e tal. Aí eu fui comer no restaurante de espetinho, sacou? Comer espetinho assim e tal. Aí vai espetinho, cerveja, já tava meio bêbado. Aí eu tava passando, tinha uma casa de festas, tendo uma festa de casamento, né? Falei, pô, eu queria invadir isso, igual Penetras Bons de Bico. Aí eu entrei pela garagem, tinha um segurança lá. Aí eu falei, ô, eu já vi meu carro ali, não tá sendo rebocado não. Aí entrei, fui, dancei, bebi e fui embora depois. Só pra dizer que eu invadi um casamento. É, e o que isso tem a ver com o podcast? Não sei, mas eu me senti muito orgulhoso. Ah, então, com isso. Um abraço. É porque o Penetras Bom de Bico foi dirigido pelo Spielberg, mas não tá nos créditos. Ah, então tá bom. É, ele era ator, né? É, o Nerd Reverso, aproveita aí que você tá falando merda e fala mais um filme aí dele. Mais um bom? Um bom. Acho que alguém citou ele por alto também, hein? Que ele produziu o Gremlins, sim, né? Tá, que é muito bacana também. Sim. É, e o MIB também, o MIB é a produção dele. Não, é um, né? Só. Tá queimando a chance de outro. Não, Men in Black 2 é dele também. E o 3 também. Então. Não, mas não, essa queimando a pauta. Falando que ele tá queimando, porque ele tá falando. Ele já falou de dois filmes já. Ah, desculpa, pensei que você tava falando que ele só tinha dirigido um MIB. É, ele tá prestando atenção, cara. Ele tá prestando. Tá todo mundo bêbado aqui. Eu tô, cara. Não, eu sabe sei por que ele não tá prestando atenção. Não, nem é por isso, não, Hel. É porque eu tô no joguinho dos Vingadores no Facebook. O meu tá enchendo aqui a energia. Oi, caraca. Eu recebi energia 8 de 16. Cara, não começa a jogar, né, Geverson? Senão você não vai parar mais. Vocês não vão trabalhar mais. Cara, eu fico impressionado, cara, com o triplo. Ele começou a jogar ontem, já tá no nível 10, sei lá. Eu ainda tô no nível 9, 6. Ele passou você já. Já me passou. Ah, tudo bem que isso não é muito difícil, né? Mas. Não, mas essa é a vantagem de ter filho. Vai trabalhar, manda o filho continuar jogando pra ele. É verdade. Ele deve estar treinando, assim. Vai, Rodney. Volta pro Futuro, a trilogia. Boa. Os três foi eu que dirigiu e são sensacionais. Ele é produtor. Ele é produtor. Foi o que eu disse, tá certo. Ele é produtor, gente. É pro Zemeckis. O Robert Zemeckis dirigiu isso aí. Muito obrigado, né, Reverso? Então, de nada. Faz muito bom, viu? Eu gostei muito das referências que tiveram no terceiro, cara, aos filmes dos Faroeste Espaguete, saca? Ele falar que o nome dele era Clint Eastwood. E todo mundo fala, que raio de nome que é Não, melhor aquela parte de cowboy. Cara, aquela parte que ele não quer ir pro duelo e o cara fala: se você não duelar, todo o Oeste vai saber que Clint Eastwood é o maior covarde que já existiu. Só uma enquete rápida, assim. Qual o. Rodney, qual o De Volta para o Futuro que você mais gosta? Ah, eu gosto do 2, cara. Né, Geverso? 2. Hell, 1. Curto. Quando eu era criança eu gostava do 2, hoje eu gosto mais do 1. Eu gosto mais do 1 também, cara. Outro dia eu vi, eu acho esse filme sensacional. Mas eu gosto com a dublagem da Globo, com a dublagem do George McFly, é muito foda, cara. Sim, sim. Aquela dublagem clássica, cara, que ele fica mais merda ainda com a dublagem clássica. E você, Curto? Tem um filme legal do Spielberg no começo da carreira, é o Encurralado, aquele do caminhão. É o filme do trocadilho. Não é do cara que caiu com a bunda no... Do Encurralado, não. É um cara que tá perseguindo na estrada e você nunca vê quem tá perseguindo ele. Assim, hoje em dia seria parecido com aquele filme do Hoje em Dia de Olhos Famintos, né? Só que é uma versão totalmente maluca. O Spielberg pegou e botou só um cara sendo perseguido e você não sabe quem tá perseguindo ele. Tipo, como o pessoal fala, é o tubarão numa autopista, numa estrada. Você Sim. vê o perseguidor e o filme todo é o cara fugindo dele. E é muito bacana. Pô, boa lembrança, não vi e nem vou ver. Ó, um filme aqui que, cara, é muito farofa. Mas eu vejo sempre que passa na TV, porque eu adoro esse filme, é Hulk, a Volta do Capitão Gancho. Ah, me amarro, cara. É muito. Cara, eu acho esse filme sensacional. É clichê, é daquele bem piegas, assim. Os diálogos são horrorosos, eu vi outro dia, mas, cara, eu adoro esse filme, adoro, cara. Eu morro de rir com aquele gordinho, me amarro no Rufus, né? Aquele que o Capitão Gancho mata. Cara, o Dustin Hoffman de Dustin Capitão Hoffman, Gancho, cara, é engraçado. Ele manda muito bem. Nossa, ele tá irreconhecível, né, cara? É muito bom. Eu achava que eu era a única pessoa que gostava desse filme. Obrigado, Felipe. Não, mas assim, a gente sabe que ele é ruim. Não, mas eu também gosto, cara. Não, eu sei que é ruim. Eu sei que é ruim. Se você for ver ele, vê ele hoje, Curto. Não, mas aquela. Tipo, cara, sabe que tem uma cena que pra mim vale o filme? É quando a Sininho relembra a infância do Peter Pan. Que até então eu não conhecia. Quando eu vi o filme, eu fiquei meio chocado com aquela parte. Ele lembra, recupera a memória. Essa cena eu acho muito perfeita. A única coisa que eu achava estranho, mas eu me acostumei, foi que o Robin Williams, na época que passava na TV aberta, ele tava com o dublador do He-Man, né? Então você fechava o olho, aí você lembrava, viu o Schwarzenegger. Aí você abriu o olho, era o Robin Williams. Aí não fazia muito sentido. Ele também do o Robin Williams naquele filme que ele é radialista, o Bom Dia Vietnã. Mas a gente já babou o ovo do Spielberg, porque a gente já sabe que ele em breve ele vai morrer, porque a gente fez um podcast pra ele. Então vamos descer o pau nele. Opa. Vamos meter o pau aí, né? Meter o pau aí, como já diria o falecido Malandrox, e ver que o Spielberg realmente teve uma época que ele desgringolou e só fez um monte de merda. Então, Hel, vamos começar a lembrar das merdas que o Spielberg já fez? Vamos lá. Como diretor ou como produtor, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Pode ser até como ator. Falar sobre um que ele dirigiu, produziu, atuou, que foi... Aí, Inteligência Artificial. Cara, eu ia falar desse. Nossa. Esse filme, eu acho que o Stanley Kubrick se revirou no túmulo. E ainda o filho da puta, tipo assim, ele ficou a vida dele toda discutindo o filme com o Kubrick, né? E nunca fez. Aí o Kubrick morreu, ele falou, ah, eu vou lá fazer, agora eu vou fazer. morreu o cara, eu vou fazer. Tem que fazer. Homenagem a ele. Que fez uma cagada, né? Nossa. Cara, e pior que o filme, ele tinha tudo pra ser foda, né, cara? Tipo, acabar com um menininho morto no fundo do lago. Exato. Não, porque, cara, vocês não ficaram empolgados quando teve o trailer do filme? Pô, achei foda quando apareceu o trailer. Eu falei, cara, esse filme vai ser... Puta, ver aquela... Quantas horas tem essa merda de filme? Demora pra caralho. 2 horas e meia, esse bobeando. Nossa senhora, aí chegou... Nossa, aí tem os alienígenas, não tem no final? Tem. Aqueles 40 minutos de... Mil anos no futuro lá. Pessimamente... Nossa, bem lembrado, mas é... Não bem lembrado, mal lembrado. É realmente é uma bosta. E Nerd Reverso, você? Eu reuni, né? Esse aí o Spielberg dirigiu, né? Mas tem vários que ele só produziu e que, assim, cara... Essa coisa de que tudo que o Spielberg toca é bom, cara, não dá pra dizer que é não, porque, assim, tem muita porcaria. Só pra citar um, o filme dos Flintstones. Cara, esse filme é muito maneiro, cara. Não, os Flintstones é maneiro, vai. Eu adoro o John Goodman, mas esse filme é muito ruim, nossa senhora. Você sabe que ele se arrepende, ele não queria fazer esse filme, né? O John Goodman. Não, eu tava vendo aquele... Foi o último filme do Rick Moranis também, não foi? Ele se aposentou depois desse aí. Também, né? Ah, cara, mas o filme é maneiro, vai. Porra, é maneiro pra caralho. O Fred Flintstone na pontinha do pé, assim, jogando a bola de boliche, cara. Eu achei do caralho esse filme. Mas eu tava vendo aquele Actors Studio, sabe qual é? Ele que tava com o John Goodman. Aí ele falou que, cara, ele ficou tão puto de fazer esse filme na época, assim. Depois ele, ok, beleza, tá, foi legal. E me diverti, mas ele, cara, ele olhava pro espelho vestido de Fred Flintstone. Ele, que eu tô fazendo, né? Sabe? E não tinha um cara mais perfeito pra ele que fazer o Fred Flintstone, porque ele é um... Fisicamente é ele. Uma pena que você não tem bom gosto. Roger Ibukemi. Ah, cara, filme ruim, Tubarão 2. A produção só, né? Acho que é a produção dele. E Transformers, cara, todos três. Transformers. O pior do Transformers não foi nem só ele ter produzido, foi ele ter falado tão bem dos filmes, ter dado várias entrevistas, elogiando Michael Bay, falando que os filmes não sei o que. Cara, aquilo foi deprimente, assim. Não. E ele ainda demitiu a Megan Fox, que era o melhor do filme. Não era, não. Foi ó. Não, a Megan Fox é bonita da cabeça pra cima só, velho. Ela é magrinha, cara. Magrela demais. Falta uma carne aí. Falta carne, cara. Não acho ela bonita, não. Ela é bonita só da cabeça pra cima. Tá, e você, Corto? O Terminal foi uma grande decepção pra mim. Eu não vi esse filme até hoje, cara. Sempre tive maior curiosidade de ver, mas... Eu não gostei também, não. Eu tava esperando muita coisa e... Só porque a história... Eu vou assistir e vou achar bom. Obrigado. Eu acho uma comédiazinha romântica simpática, assim. Não acho... Mas, cara, a história real... Mas é comédia romântica? Pior que é. Mas a história real era fantástica. Aconteceu com o cara no aeroporto, era bacana. Só que o filme, ele tem muitos problemas, assim, tipo... Ele fica o tempo todo dizendo... Tem uma hora do filme que o cara que cuida do terminal fala pra ele... Tudo bem, eu deixo você sair... que já viraram inimigos, assim, tipo de desenho animado, não sei o quê. Ele fala, você pode sair e voltar e para de mexer o saco. Aí ele não deixa, ninguém sabe, porque ele queria entregar uma coisa do pai dele para um cantor famoso. Aí o cara, não, mas eu quero o meu visto de entrada, eu sou um cidadão do mundo, eu tenho o direito de ter o visto. Aí no final o cara nega o visto pra ele, que vai ser demitido por culpa dele. Aí o velhinho lá tem que ser deportado pra ele se sacrificar e saia daqui, agora vai. E aí ele sai sem o visto mesmo. Tipo, esquecem essa história da discussão deles anterior. É muito idiota. Cara, eu não entendi nada que você falou, mas tudo bem. Eu também não, cara. Pra quem viu o filme, isso faz sentido, porque pra mim não fez. Não fez nenhum sentido. Não vi, cara. É o seguinte, ele não queria sair do aeroporto pra entrar na cidade de Nova York sem o visto. Mas no final ele sai. Eu acredito em você. Tá. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Sabe um filme que foi a minha decepção? Que eu vi o trailer e falei, caraca, vai ser o melhor filme do mundo! Minority Report. Eu não achei tudo isso. Eu não sei se eu fui com muitas expectativas, mas quando eu vi o Minority Report, passava no trailer ele mexendo com aquela luvinha assim, sabe? Tipo. Não, mas aquele efeito é bacana, mas o filme é uma merda. Mas pois é, então. Depende. Se você encarar o Minority Report como um filme de ação. Exato. É um filme legal. É um filme de ação bom. Agora, se você encarar ele como uma ficção do Spielberg, aí. Aí realmente. Mas eu acho que foi o típico filme que eu fui, tipo, cheio de altas expectativas, sacou? Cara, o pessoal tá esperando o novo Blade Runner desse filme aí. Então, o que eu gostava do Minority Report era aquele subtítulo: Minority Report, a nova lei. A nova lei. Era bem foda isso. Mas, galera, olha só, dá mais tempo da gente fazer mais uma rodada de filmes horrorosos do Spielberg. Que eu acho que ele merece. Merece. E vai, Real, outro filme que você não gostou dele. Filme que eu não gostei dele. Cara, é foda porque o filme nem é tão ruim, mas é que tem o ator filho da puta lá, que é o Twister. Cara, o filme é tão legal, mas. Como é que é o nome dele lá? O cara que sempre faz filme com o Spielberg, cara. Tava no Titanic depois. Bill Paxton. Isso! Bill Paxton, cara. Cara, eu odeio esse cara. Aliás, todo mundo odeia esse cara. Não sei como é que ele consegue fazer filme ainda. Acho que se você quer um manual de clichês, assim, você assiste Twister. Você começa o filme, mostra a equipe, você já sabe quem vai morrer, quem vai dar. Quem vai ter a sugestão genial, quem é. Cara, olhando assim, todos os estereótipos assim de personagens estão ali no filme. E tem uns caras, né, foda, né, no elenco. Tipo, o cara lá que fez o Truman Capote lá, tá num papel de merda lá, jogado. É, muito merda. É, cara, esse filme pra mim foi tipo, é aquilo, acho que foi o primeiro, talvez não, mas acho que sim, eu posso encaixar assim. Foi o primeiro filme, assim, que o efeito especial, acho que falou mais alto, assim, do que o resto do filme todo, assim. As pessoas só iam assistir pra ver a cena... A vaca voando. A vaca voando, a cena de... Pode crer. Não sei o quê. Mas realmente produzir esse filme mesmo, porque não estou vendo isso no Wikipedia. Tem sim. Ok. Tem lá, cara. Toma essa. vai... Chupa! Chupa essa. Vai, Rodney. Oi. Você, mais uma desgraça aí do... Ó, cara, eu não gostei. Ele produziu, eu acho, né? A Máscara do Zorro. Sim. Eu não vi esse filme, cara. É com a Catherine Zeta-Jones? Catherine Zeta-Jones, apesar de ela estar maravilhosa. Ela estava demais nesse filme. Esse é o primeiro, né? O primeiro, Máscara do Zorro. É, o primeiro. Eu ainda acho assistível. Ele é assistível. O segundo, não. Não. Sim, o segundo? Também. Pecado mortal, o Zorro não ser o Dom Diego de la Vega. Ah, mas mas o Dom Diego tava velho já. Pô, cara, não dá, cara. É estranho demais. Nem o Sargento Garcia não tem, né? Nem isso também. Não tem. Por isso. Não, e legal que o Dom Diego de la Vega era o Anthony Hopkins, né? Pois é. Não, todo mundo queria até que ele continuasse com o outro filme, porque ele tava muito melhor que o Antônio Bandeiras. Não, e o bom que o Anthony Hopkins tem bem cara de Dom Diego de la Vega, né? Sim, ele é bem. Sim, né? Bem latino, né? Tudo a ver, né? Mais um aqui, só pra gente. Aracnofobia. Vai, Couto, você. Aracnofobia é bom, porra. Eu queria falar um que eu acho bem decepcionante também, é o Guerra dos Mundos. Nossa, a ideia é legal, né? Porque ele mostra a história do Guerra dos Mundos do H.G. Wells, mas do ponto de vista de uma família comum e não do governo militar, como sempre acontece. Só que é muita forçação de barra. No fim, o Tom Cruise vira um super-herói lá que derrubou. É piegas, né, cara? Aliás, essa fase do Spielberg toda, né? A maioria dos filmes dele dessa época pra cá, tudo apela muito pra esse lado família, né? Essa coisa de querer fazer o filme, assim, politicamente correto demais, assim. Nem dá pra dizer que a culpa é do George Lucas dessa vez. É, eu vi todo mundo descendo a lenha nesse filme dele, esse Cavalo de Guerra também, dizendo que é uma bosta piegas desse jeito, cara, também, pelo né? trailer já parece muito chato. Eu nem fui ver. Eu não gosto de filme. Um cavalinho, cara. Tipo. Eu não gosto de filme com animal. Como é que era o nome daquele filme que sempre passava no SBT, do gurizinho lá, que fica ele e o cavalo na praia? O Corcel Negro. O Corcel Negro, nossa. Nem lembrava mais disso. Filme maldito. Filme de animal bom só se for de cachorro. Tipo, cachorro que joga beisebol, cachorro que joga. Show basquete. Aí é legal. Lembra daquele, o Max Fidelidade Assassino? Pô, esse filme é foda, hein, cara. Cachorro maneiro. Eu gostei de Paulo e Papagaio Bom de Papo, mas não vou falar mais nada. Paulo. Era o Paul Shore que dublava o papagaio? O filme é bom mesmo, é um filme de drama. Na verdade, será que era o Rob Schneider? Não, eu sei que um dos donos dele era o Monk. Paulo, o Papagaio Bom de Papo. Tá bom. Só pra fechar aqui a discussão, cara, tem um filme, eu não sei, talvez alguns de vocês possam achar esse filme legal. Mas é de um personagem que eu tenho um ódio desses personagens. Já sei. Que é o Gasparzinho. Gasparzinho, tá aqui na minha cara. Você quer ser meu amigo? Cara, era a mesma merda o desenho inteiro, caralho. Era o Gasparzinho chegando, quer meu amigo? Ai, um fantasma! E saia correndo. Cara, eu repetia a mesma piada durante 10 minutos. sei lá quantas temporadas durou essa porra. Eu gostava da versão que tinha o Assombroso, que era um fantasma já que gostava de assustar os outros. Cara, Gasparzinho, não, caralho, não! Mas se você pegar aquele filme primeiro da Christina Ricci com o Gasparzinho, é um bom filme. Não. Ah, não, velho. Não é, cara. Desculpa, não. É melhor que o Hulk. Não é. Melhor que o quê? Que o Hulk, a volta do Capitão Gancho. Você não vai ficar chateado com o que eu vou fazer agora? Você vai tirar ele da conversa? Vou tirar ele da conversa, cara. Desculpa. Você não pode falar mal do Hulk, sendo que eu tenho o poder de tirar as pessoas da conversa. Você queria dizer que um filme com o Gasparzinho é melhor que um filme com o Robin Williams e o Dustin Hoffman? É, não. É isso que você quer falar, Corto? É isso. Não. Peraí, deixa eu falar. Dá uma chance. Peraí, vocês estão dizendo... Não. Peraí, agora eu quero saber. Ótimo, eu também quero. Vocês estão dizendo que é melhor ver o Dustin Hoffman e o Robin Williams do que ver a Christina Hitch. O Christina Hitch tinha 8 anos de idade. É menina. É isso. Pô. Filme do Bill Pullman. Olha só. O presidente dos Estados Unidos. Bill Pullman. O presidente que pilota a caça. Da nova, o presidente da nova geração. De pão. Vamos lá. Pera aí, Corto. Mais uma vez. Você prefere o filme do Gasparzinho ao filme do Capitão Gancho? É isso. Não. Sim ou não? Não. Não prefere o filme do Gasparzinho? Não. Cara, no mesmo nível, pegaram. Como é que eu vou dizer? O Gasparzinho do desenho não tem nada a ver com aquilo. Tem argumento. Tira da conversa. Aí, ó. Mas, que é ruim nesse filme, já que não tem nada a ver com o que você criticou no desenho. Ah, continua falando, velho. Chega, galera, olha só. Uma curiosidade que falou que o Steven Spielberg ia dirigir o primeiro filme do Harry Potter. Só que ele queria que o menino lá do sexto sentido fosse o Harry Potter, aí o estúdio não aceitou, aí ele disse que não ia dirigir o filme. Mas eu vou falar que foi briga porque a autora e ele brigaram, porque ele queria deixar as coisas, de querer fazer a história nos Estados Unidos. Vou melhorar. É, também tem isso também. Vou deixar melhor, né? Ele queria transformar o Hogwarts numa high school. Tá, chega, galera, olha só, a gente tá terminando. Última consideração sobre a carreira do Spielberg, se você admira muito ele, se acha que ele tá ficando caduco. É, último recadinho, começa, Corto. Ah, tem um filme do Spielberg que se perguntasse o Hell, já aquele mais velho que todo mundo já viu, que é A Cor Púrpura, que fala que é o melhor filme dele. Já vi, claro. Pô, esse filme passava direto na TV também. Vale a pena? É bom, é legal. Com a Whoopi Goldberg, ela, aliás, sim, fazendo sim. papel sério, dramático. Né? Não é nem nossa, comédia. Esse filme é uma choradeira, né, bicho? É, porra, a mulherada se debulhava. Sei. Você, Rodney, última consideração sobre o Spielberg. Ele é bacana, gente boa. Você, Nerd Reverso. Cara, tem um filme aqui, segundo a Wikipédia, né? Sabe a Wikipédia? Que eu não sei, que tá aqui pra 2013. Não sei se vai ser o melhor filme do Spielberg ou o pior. É o Robopocalipse. Eu não sei. Nossa, mas tem esse nome, cara. Ou vai ser o melhor filme de todos os tempos, vai ser uma bomba sem tamanho. Robopocalipse. Ou vai ser o Apocalipse. Em 2013, se o mundo chegar até lá. Ok, help. Cara, eu acho que o Spielberg perdeu o... Perdeu o mojo? É, o mojo, o lado moleque de várzea, né, dele, assim. Ele tá, é o que eu falei, o cara caiu no esquemão de filminho pra família, de respeitar a censura, e aí com isso eu acho que ele perdeu muita coisa boa que ele tinha, assim. Ele ousava mais, assim, nos filmes, quando ele não tinha esse compromisso com a família e os bons costumes americanos. Aí os filmes dele foram ficando mais chatos, assim, mais sem graça. Teve também aquela história de que ele mudou, quando lançou o DVD do ET, né? Ele mudou as armas dos agentes. Fez muita coisa. Aliás, você já tava passando o ET remasterizado na TV. Tipo, horrível, aquele ET digital andando. Não, mas foi foda que depois ele falou que ele se arrependeu disso. Ele disse, não, mas eu tô pensando nisso porque eu troquei as armas por walkie-talkies, porque os pais reclamavam comigo, dizendo, não, aquele é fato, meu filho. Aí depois eu mudei, né? Ainda me arrependi quando eu vi, cara. Porque não era aquilo, não era certo fazer aquilo. Isso é pra ele mudar de novo e vender de novo. É, e vender, mas igual o Jorge Lucas, né? Que, agora eu mudei. Aí lança a porra do DVD. Ah, não, mas agora vamos lançar sem as mudanças que eu fiz. Aí, puta, lança e compra. É, agora manda. O Jorge Lucas fez isso, né? Remasterizou, depois lançou a original do jeito que tinha saído do cinema, lembra disso? É, isso, cara. Filha da puta, velho. Pra terminar aqui, só mais uma consideração, que uma coisa que a gente esquece. Uma coisa que esquece é o. Tá tocando seu interfone. Tá tocando meu interfone. Mas Chegou a pizza. Chegou. Falando do The Dig, do game dele, que era muito bom. Pra quem não se lembra, o Spielberg ele se envolveu muito nos videogames, né? Ele tinha um jogo, cara, que ele tinha escrito o jogo, que era o The Dig. Não sei se vocês chegaram a jogar. Era tipo um Full Trotter, sabe qual é? Aquele tipo point and click, que você ia com o mouse, clicava nas coisas. Cara, é um puta de um roteiro, assim, envolvendo exploração interplanetária e tudo, envolvendo alienígenas. Cara, é um jogaço. Ele ainda hoje ele é um jogo muito bom, apesar de ter aqueles gráficos pixelados e tudo. Mas eu acho que pra quem quer conhecer, ainda vale a pena. Assim, pelo menos pela história, que é muito legal. E mais alguma coisa, galera? É isso? Olha, gente, tá acabando o podcast tá, do Spielberg. Tá acabando não, porque agora a gente vai pra leitura dos comentários. Foi que eu disse. Vamos lá. Comentários, essa parte que o Tiente foi esperto e deixou pra gente fazer. Começando com a leitura dos comentários, Rodney Buchemi. Olha, gente! Aqui é o bizarro número 1. É sobre o podcast lá do... O último podcast. Os X-Men dos tempos do Jim Lee foi um precursor do Big Brother. Estavam sempre na beira da piscina disputando alguma coisa. Uma partida de basquete, beisebol e discutindo relações. Mulheres gostosas e piriguetes. E os homens sempre sem camisa. Acho que por isso que consegui um público feminino maior do que qualquer outro grupo. É verdade, velho. Você foi olhar por esse lado, o X-Men do Jim Lee foi o primeiro Big Brother mesmo, que as pin-up que ele fazia. Era meio que pornô soft, né? É. Aqueles pornô de mulherzinha, assim, que só e... tem diálogo e tal, aquela coisa toda. E foi quando o Wolverine começou a virar galã também. Começou a virar pegador. Não, o galã eu tô falando fisicamente, assim, ele parou de desenhar o Wolverine como aquele cara meio velho, nojento, assim, né? Exato, exato. E aí começaram a desenhar ele galãzinho. O Wolverine antigamente era tipo o pigmeu, só que maior. Né? É, o pigmeu com o dobro da altura dele. O dobro da altura do pigmeu, exatamente. É, mas também, né, não dá nem pra dizer que foi proposital, porque o Jim Lee desenha todo mundo com o rosto igual, né? Às vezes nem... É, nem foi proposital dele melhorar a aparência. Exato, só porque era a única coisa que sabia fazer mesmo. Continuando aqui também sobre o podcast, o Jonathan Zezé, herdeiro do legado falecido Pulga. Dá merda. É cada uma, viu? É, ué. Se eu chamar o Corto, vai dar merda, né? Ah, o Corto caiu? Caiu, agora caiu. Ah, que bom, continua. Ah, então deixa ele lá. Deixa lá. Deixa ele, eu gosto muito dele desligado. Esse rapaz que é lá isso, é bullying, cara. O cara já é todo cheio. Não, eu tô brincando, eu gosto dele. Vai achar que vocês não amam ele e então. Tal. Pô, um beijo no seu coração. Aqui, eu estava vendo um post antigo do último Encontrão MDM. Aí tem o link aí. O legal é o comentário do Tende no final. Pra quem não foi, prometemos fazer mais e não demora tanto pra isso. Detalhe, isso foi em 2009. Ô, Jonathan, se você não foi, você perdeu, velho. Eu tava lá. Você não foi, perdeu. Pau no seu cu. Então não adianta chorar. Foi nessa que você pediu o autógrafo do Maliv? Um desenho, uma foto com o Maliv? Não, foi não. Agora um último aqui que foi do. Ai caralho, meti o dedo machucado aqui na porra. É praga do Porto. É ser Jones Cast. E não perquem. Isso aí é sobre o podcast também. E não perquem hoje. Não, isso é sobre o processo lá do New Gaiman sobre o Mark Fallon. Que eu achei pouco. Pedir mais dinheiro, tinha que pedir um milhão de dólares. Tinha que pedir 10 mil dólares. Mulheres, carros, mansões, iates, 10 mil dólares. Aí o Sergio Nisquete fala assim: ó, e não perquem hoje, ao fim do dia, um podcast especial sobre Image, Spawn e outras merdas. Olha o spoiler. Change, você erra, porque o Change colocou per quem. Não, engraçado que. O seu retardado Sergio Jones é de propósito, seu imbecil. É igual quando ele disse que o Change erra, que ele botou isso depois do podcast. É, ele usou a máquina do tempo na sexta-feira e escreveu esse post, postou na segunda. Só que ele esqueceu disso. Aí ele achou que não tinha acontecido o podcast ainda, mas já tinha acontecido. É, às vezes acontece esse problema. Cara, o MDM é o único lugar onde a cronologia é mais bagunçada que a DC. Então, por isso que o MDM é um paradoxo. É um fluxo atemporal. É um refluxo temporal. Nossa, gástrico temporal. Pronto, acabei, papai, pode vir me limpar. Corto, tá aí? Tô, vai. Tá bom, obrigado. Não. Sacanagem. Corto, também deixa seus comentários aí. Tá bom, M Padrão falou assim: Hell, mas no começo a abertura do Thundercat não passava na Globo? Era sempre a versão editada, Rede Globo apresenta. A abertura completa só passou depois no Warner Channel nos anos 90. Quando você falou do Thundercat, lembra, Hell, que a gente tava discutindo? Sim, sobre. Mas o que tem? Ele disse que a abertura do Thundercat não passava na Globo. Passava. Passava, sim, cara. Tá, só pra esclarecer. Quando a Globo passou o desenho. Aliás, antes de passar o desenho, eles já passavam a propaganda do desenho, foi a abertura. Exato. Passaram a abertura. Mas, quando a Globo resolvia fazer, tipo assim, passar o desenho fora do show da Xuxa, ou fora da TV Colosso, ou fora de qual fosse o programa infantil, passando ele separado, aí a Globo usava esse Rede Globo apresenta e uma abertura curtinha. Mas primeiro, no caso do Thundercat, passou primeiro um desses programas infantis mesmo, então tinha abertura completa, assim. O Caderno Dragão é que não tinha mesmo. Tá, o M Padrão também falou, e o Johnny Quest passou nos anos 60, não? Que foi sobre o meu comentário. Só pra esclarecer que teve duas séries do Johnny Quest, na verdade três, né? Teve a primeira dos anos 60, que a animação era bem fraquinha, uma dos anos 80, que era ótima, que tinha uma animação bem melhor, e depois outra nos anos 90, que tinha uma espada meio em computação gráfica, assim, e é que eu tava me refletindo, era dos anos 80. Anos 90 botaram uma menininha, né? Pra não ficar a só filha um colorido. E ela era a filha do Race Bannon, né? Pra afastar os comentários. Exato, ficava aquela meinha, né, do Johnny Cash com como é que é o nome do moleque? Rad. Mas ela fazia participação na dos anos 80, na série dos anos 80. Ela falou, virou personagem fixa depois. Não, na verdade falava do Dr. Benton Quest e do Exato, Race só Bannon, tinha, né? Só, era uma família só de homens, assim, era coisa muito casal gay. O Jonathan mandou um link com o último encontrão do MDM e ele falou que é legal que um comentário do Tiede no final, abre aspas, pra quem não foi, não se preocupe, prometemos fazer mais e não demorar tanto pra isso. Detalhe, isso foi no início do Bokemi, o Bokemi acabou de ler isso. Não presta atenção, cara, eu tinha caído. Falta aula, é isso que dá. Depois reprova de ano, bomba no vestibular, sabe por quê? Não, e aí é legal que nesse comentário aí, meu tem uma resposta do cara. Tá legal, já que ele leu o meu comentário, eu vou ler o seu então. Eu queria falar do leitor Creeping Date, que mandou um link com o Judão e os peitos da Christina Hendricks, que na verdade não são, ou podem não ser, os peitos da Christina Hendricks. Alguém se habilita a dizer que são verdadeiros? Mas enfim, assim, as fotos que tem dela, mesmo as que são com certeza dela, são sensacionais. Essa ela é, sensacional. É coisa linda de Deus. Nossa. É coisa linda de Deus. Nossa, então, senhora. O Santana 1 falou assim: Walking Dead é tão foda que fez o Change e o Hell entrar em discórdia. Fato raríssimo. Change dizendo que foi algo original e o Hell dizendo que é mais uma chupinhação da Image. Mas aí no final o Change concorda, né? Não tô falando que é chupinhação daí. Eu tô falando só que não tem nada de original, né, no Walking Dead. É uma história do mundo do apocalipse zumbi, como tantas outras que a gente já viu, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa ser bem feita. Concordo. Corto mais alguma coisa? Caiu. Se fudeu. Deixa eu ler aqui, depois eu passo pro réu. Tem aqui o Eduardo Spicassi. E ele fala aqui, logo no iniciozinho dos comentários do podcast, né? Não sei se não entendi alguma piada, mas 30 anos de Made não são 20. E aí, isso porque o Change colocou no título do podcast 30 anos de Image. E aí depois ele foi lá e corrigiu, né? Mas tipo, se vocês forem ver o link do post, tá como tá 30. Lá, podcast MD 159, os 30 anos da FAT da Image. Mas às vezes ele. É o Change Air. Eu acho que ele buscou também um podcast de 10 anos do futuro, pode ser também. Pode ser. Ele só recauchutou. Ele pegou o mesmo. Os spoilers. Mesmo post e só escreveu por cima, né? É muito esperto esse Change. Tem aqui o Senhor Sombrio, que ele fala: Change, Hell, Rodney, Bukemi, Corto. PQP, tirando o Rodney, essa é uma escalação de merda. Aê, Rodney, ganhou pra hoje, hein? Vai tá tirar a cueca, comendo, hein? É só chegando. Ah, galera com ciúme, velho. Senhor Sombrio, hein? Tá facinho, facinho. Eu não preciso ter ciúme, não. Traz ele aqui que eu vou comer ele na porrada. Tem tanto leitor querendo dar pra mim aí, cara, que eu tô passando pra frente. Você quer uns? Não, falando em leitor que dá pra você, já que você mencionou aí, tem o comentário do Creed Kleber. Ele fala, observação ótima do dia aí, que ele fala: o MDM é que nem a Image. Pode ser uma merda, mas a gente sempre passa pra ler alguma coisa. É a grande verdade. E passamos pro esposo aí do senhor Creed Kleber, o Hell. Pode falar. Teve aquele post sobre o protesto lá da cartunista lá sobre o exagero na sexualização das mulheres, uhum. Exploração sexual, né? Essa coisa de usar sempre esse arquétipo da mulher gostosa e pelada nos quadrinhos e tal. Aí, cara, eu acho engraçado. Aqui, ó, no final do post eu escrevi isso, né? Eu falei, mas infelizmente é isso que acontece. E o pior, entre nós, consumidores desse tipo de produto, aumenta cada dia mais o número de pessoas que não conseguem identificar esse tipo de iniciativa e, consequentemente, não vem nenhum problema nisso. Uhum. E aí, tipo, eu escrevi isso no post. Cara, e a quantidade de pessoas com aqueles comentários idiotas, tipo, ai, post de viado, ai, que não sei o que, ai, que essas mulheres querem, ah, vai tomar no cu, ah, não sei o que. Cara, só pra você ter ideia, olha só, eu separei aqui uns pedaços do comentário. Olha só, o Travesseiro Man, ele fala assim: quanta besteira, a mulherada tem os vampiros afrescalhados e lobisomens descamisados, cheio de amor pra dar, e se indigna com as super heroínas, faz favor, né? Tipo assim, ele acha que isso não tem a ver com, né, uma coisa com a outra. Tipo, as mulheres reclamam das mulheres peladas, mas tem lá o vampiro emo, então ela não pode reclamar. Como se uma coisa fosse justificar a outra, né? Como se todas as mulheres gostam, né, do vampiro afrescalhado e do lobisomem descamisado, né? É, e o Robert Pattinson é um grande representante mesmo do mundo masculino, né? Com certeza. O M Psico, ele fala assim: cara, eu acho tudo isso uma tremenda babaquice. As personagens são sensuais e usam pouca roupa? Sim, as mulheres na vida real também. Putz. Claro, não, você vê, né? Muitas mulheres andando na rua se vestindo igual, a Estelar, por exemplo. Carla Pérez justifica a Estelar, é isso? Não saco isso. Usam aquela lógica simplista, assim, né? De justificar um mau exemplo com outro mau exemplo, né? Exato. Aí eu queria até agradecer aí o Marcel Pereira, né? Que ele falou assim: ó, um ótimo post. Lamentável ler um monte de comentários de homens com uma extrema necessidade de tentar provar o quanto são machos. Sinal de que essa característica não parece ser assim tão natural. Né? E aí também queria agradecer a Priscila B, o Bruno Rocha Garcia, o Poderoso Porco, né? E a Rebeca Sunal, que perderam, né, o tempo digitando e tentando argumentar com esse bando de misóginos, né? A Priscila até é minha amiga, né? Porque eu tinha retweetado, ela ficou ali e comentou comigo que tava bizarro como tinha comentários misóginos. Ah, então, ela já é amiga do Corto, pô. Aguentar os caras do MDM é tranquilo. Não, eu fiquei impressionado, você leu aí vários nomes de leitoras mulheres, né? E impressionante, que eu achei que o Bugman tava ocupado no trabalho, ele tava sem tempo pra fazer essas coisas. Mas pelo visto não, ele tá com o tempo sobrando aí. A gente tá até programando um podcast pra explorar de novo esse tema, né? Que a gente já falou uma vez, mas com a presença de uma mulher nerd. De verdade. É, uma mulher de verdade. Sem ser o Bugman. Os comentários, o Thiago Icari Fonseca, né, no post hoje que eu fiz o Jim Lee copiou o flash que eu tinha feito pro Agulhadas, ele fala assim: no desenho do Ivo, o Ciclone tá caindo em um buraco do Pernalonga. Tá, eu não tinha mesmo como comentar. É, Thiago Icari, ele tá caindo no buraco do cu da sua mãe, na verdade. E pra terminar o comentário... Hell. Diga. Não é o de Link desde ontem, não. Foi o Ivan Reis. Não, o Ivan Reis fez a capa, mas quem fez o... criou o visual foi o seu amigo Jim Lee. Não é, ele não é meu amigo. Gosto mais dele. Ah, não gosta mais dele? Não gosto mais dele. Por que? O que houve? Vocês brigaram? Ele não tá sabendo mais desenhar. Ele te trocou por outro? O que que houve? Ele trocou por outro. Ele não me passa mais serviço. Conta pra gente. É, começa tá com pegando. Ele teve experiência que o Felipe enxotou ele da casa dele. Exato, eu sei como você se sente. É, ele tá pegando o outro. Opa! O negócio dele agora é filipinos. Não, e brasileiros também, tá pegando Ivan Reis. O HDR também faz gente. Alguma coisinha lá de vez em quando, né? A HDR só vai lá pra fazer o aquecimento. Só um pouquinho. Tá, pra terminar agora, cara, o comentário do Cyber Ryoshimaru. Ele fala assim: aqui é o Cyber, mais conhecido anteriormente como Ryoshimaru, o fake do Bugman. Então, venham até vós dizer que estou namorando. E a garota, ao contrário de mim, não é fake. Quero dizer a vocês, nerds e esperanças, nunca desistam. Não importa quanto tempo passe sozinhos, todos, eu disse todos, todos, vocês têm chances. É só correr atrás sem se preocuparem com as quedas. Elas são as melhores, elas são melhores do que a certeza de ser um forever alone e fazer parte do processo. Tem uma namorada linda e perfeita pra mim. Sabe lá o que isso quer dizer, né? Perfeita pra mim. Não, ela não é nerd, mas sabe que sou e me ama mesmo assim. A propósito, não fiquem com qualquer uma por desespero. Saibam avaliar quem te fará feliz a longo prazo para não sofrerem depois. Sejam exigentes, vocês têm qualidades e merecem isso. Desejo a todos os que estão sozinhos, desejo o melhor a todos que estão sozinhos e tenham fé. Cara, aí a quantidade de comentários da galera aqui, tipo, porra, que comentário de merda, ah, que vergonha ali. O cara tem que ser muito loser, hein, pra fazer um comentário desse. Cara, aí os caras falando que, ah, tá, essa aí é sua boneca inflável. Dizendo que ele tá namorando com a mão dele mesmo. Nossa. O cara aqui falando, quando você descobrir que ela é da raça da Ariadna, duvido que você venha aqui pra dizer. Nossa. É, aí o cara, tem que ser muito perdedor pra escrever um texto desses comentários do MDM. Parabéns, campeão. E felicidades aí com sua cocota. Pelo menos, né, foi cordial no finalzinho. Cara, não, mas eu fico pensando nisso mesmo, aquele caso do cara que falou que tinha passado na OAB também, né? Tipo, sim. Essa galera que não tem amigo, né? E bem falado com o negócio do MDM. O mais próximo de um amigo que ele tem é esse bando de filhos da puta que comentam os comentários do MDM. Não vale o texto que digita, né? Cara, é uma vida muito desgraçada mesmo, esses caras têm, né? É, pra terminar, o Bunda me fala assim, ó: você me deu esperança, sua mãe ainda casada. Cara, numa boa, velho, se você arranjou uma namorada, para de acessar o MDM, cara. Não escreve. Exato. Merda aqui não, velho. Vai lá fazer coisa dela, vai no cinema, larga a mão. Mas é isso, cara, é igual a piada do cara lá que tá comendo a modelo lá na ilha deserta. Eu sei como é que é. Não vou contar. Então conta aí, Rodney, com a voz. Conta aí a piada, Rodney. Silvio... É aquela que ele manda ela passear pra dar uma volta na praia? Ele vai encontrar ela do outro lado da ilha. Eu vi isso então... aqui, Sharon Stone, cara. É tão velho que essa piada. Essa piada é velha demais, velho. Concurso de piadas. Agora concurso de piadas. Vai lá. Tem certeza que é pra eu contar? Conta aí, Rodney. Conta com a voz do Silvio Santos, vai, Rodney. É, olha só, eu vou fazer como se fosse eu. Eu tava na praia, eu tava comendo uma modelo sensacional, era a Sharon Stone, é isso. ilha, náufragos, ilha deserta, sem ninguém. É isso aí, tá certo. Aí eu pedi pra ela, ô Sharon, você pode dar a volta na ilha e pra gente se encontrar mais tarde. Aí eu pedi a ela pra dar a volta, ela deu a volta, aí eu virei pra ela e falei assim, Sharon, você não sabe o que eu tô comendo. Ela, quem? A Sharon Stone. Muito bem, dá 100 reais, cara, pra ele. O Roger é péssimo por contar. E com essa ótima piada, que eu imagino que agora os leitores estão histericamente rolando de rir em suas casas. Então, antes que vocês todos morram de tanto rir, vamos encerrar, pelo amor de Deus, esse podcast. Tá bom? Falou. Obrigado, um abraço, até a próxima. Falou.